É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Jardim do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Agora quem não quer mais você sou eu. Eu e você já foi, te confesso, foi bom enquanto durou. Foi demais, valeu. De cabeça erguida vou sair. Essa relação, o que tinha que dar pra nós já deu. Você não deu valor. E aí, vem você de novo me procurar, implorar o meu perdão. E aí, tô sabendo, tá chorando. Castiga, tá carente de paixão. Mas vou te dizer que tanto te amei, mesmo sabendo que sem você eu venha sofrer. Eu vou me jogar nos braços de um outro amor, isso pra esquecer de nós dois, de tudo que rolou. Isso pra você ver e sentir. Sua chance já passou. É com muito carinho que quero agradecer a você, Eduardo Costa. Minha prima linda, Maria Queiroz. Deixa comigo que eu vou cantar com você. E aí, vem você de novo a me procurar, implorar o meu perdão. E aí, tô sabendo tudo.